tá feliz da vida a torcida do Palmeiras, faz a festa, grita, a torcida do Vasco tá quieta aqui no Morumbi. E lá vem contra-ataque, o Júnior tá desequilibrando o jogo. Trabalhou com o Rogério aqui na esquerda. Aí o lançamento. Vem o Arce lá pela direita. Pra área, olha o toque de cabeça. Gol! É do Palmeiras! Euler, o filho do vento! Ligeiro subiu de cabeça, meteu a cabeça na bola, não deu chance pro Elton. A vibração do Filipão, que vai se aproximando de mais um título, esse colecionador de títulos, que é o Luiz Felipe Scolari. Euler faz um sinal de positivo, 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco, 35 minutos. Primeiro tempo, a defesa do Vasco parece que está dormindo, não acordou para o jogo.